alegria cantai, ó justo. Com alegria cantai, ó justo. Com alegria cantai, ó justo. Cantai um novo cântico, com alegria de coração. Magnifiquemos ao Senhor e exaltemos seu santo nome. Magnifiquemos ao Senhor e exaltemos seu nome. Com alegria cantai, ó justo. Com alegria cantai, ó justo. Com alegria cantai, ó justo.